cantar juntinhos uma canção. Faça minha noite valer a pena, mas seja de verdade, que só tá procurando prazer, que eu sou só mais um pra você. Só não me ilude que eu me apaixono, não diz que me ama, que eu já faço planos, não manda bom dia toda. Só não me ilude que eu me apaixono.